nossa área só nos resta paz. Por aqui na nossa área só nos resta paz. Por aqui na nossa área só nos resta paz. Por Deus, véi, preste atenção. Ouvi dizer, medo, morte, traição, cirurgia moral, rede DW, nossa paciência. Estoura a violência e a consequência, véi. Espero sobreviver, às vezes lamentar. Quantos com a própria vida terão que pagar? Sei que não são santos, às vezes me espanto. Correria todo dia, vacilou, deu pano. Ei Deus, eu peço por favor, traga paz pra Ceilândia ou a quebrada que for. Se tô sendo abusado, me desculpa aí. Não quero mais contar quantos vão cair. Jardim Roriz, quebrada de responsa. Abençoe os camaradas, véi, de ponta a ponta. Chapa Raul era minha, me lembro do Natal. Das 16 a 30, nunca me dei mal. Você se lembra, se recorda, camarada meu? Pode crer, vou falar, escuta aí, Deus. Estenda sua mão, adianta a rapaziada. Abençoe os camaradas lá da Samambaia. Tire o mal da mente, ajude pelo menos, tente. Tanta guerra aqui, é um sobrevivente. Considerar para ser considerado. Quebrada boa ou ruim, sempre bem chegado. Mas aí, se quiser continuar assim. No começo é bacana, carreta puta grana. Ódio, pilantragem, olho grande ganância. Consequência do crime, cadeia ou ganha fama. Conto contigo, Deus, olhos chegados meus. Santa Maria, Sobradinho, são filhos seus. Só você mesmo, quero dizer algo mais. Por aqui na nossa área, só nos resta paz. Por aqui na nossa área, só nos resta paz. Maldade e inveja do tipo cabreiragem. Se somos feitos pela sua própria imagem. Mas pode crer, quando morrer, quero ir pro céu. O safado do Caim se levantou e matou Abel. Eu não entendo a amizade e a falsidade. Quem são os seus amigos? Me mostre um de verdade. Amigos pra atrasar quando o bicho pegar. Você vai aprender em quem confiar. E as Bebel, as donas safadas então, mostram sua cara, traem só por diversão. Quantos já se foram, por mulher já vi de perto. Por safadeza, piranhagem, será correto? Deus é tanta droga, medo, autodestruição. Os camaradas se matando lá na expansão. O medo é eficaz, ninguém confia, mas que pena. Boa sorte, recanto das emas. Meu nome é rei e tô injuriado. Já tentaram me jogar, atrasaram meu lado. Pipoco na reta, eu de menor, beco escuridão, fulano e cicrano. Pode crer, estou nas suas mãos. Ilumine Planaltina, Sobradinho 2. Até quem não merece, dê uma chance, pois só você pode ajudar e ninguém mais. Por aqui na nossa área, só nos resta paz. Por aqui na nossa área, só nos resta paz. M Norte, entre o azar e a sorte, é quem divide Taguatinga da Ceilândia Norte. O J e o G, nunca vou me esquecer. História de filme eu vivi, então pode crer. Esses dias estava pensando no sujeirinha, no Frel, no meu irmão Shell. É, como é bom ficar aqui lembrando. Espero que vocês estejam no céu. Finado Marcelo Paulista, Paulinho Jones. Ainda sei como fugir dos homens. Nego já de experiência, a sua vida nos mostrou, véi, que a casa cai um dia. Tirar de tempo seu divino, eu entendo. Nunca tire ninguém e vai sobrevivendo. Aprendi, pode crer, passei dos meus 18. Vi minha morte através de um cano de 38. Mas tô aqui, tô vivo, pra contar a minha história. Dona Vaci, pode crer, guardo em memória os homens na minha cola, mocado em sua chola. Sou 22, eu me lembro, mata ele agora, viu o rei aí? os cana tão aqui. Falar pra eles se esconder ali. Nunca vou me esquecer, me deu fuga, muita correria. Meu Deus do céu, os homens sempre pedem estia. Mas tá valendo uma homenagem e eu fico grilado. Não é só os mortos que aqui serão citados. Em Bala e Jotinha, eu penso todo dia. Quando você sair, véi, muita alegria. Pode crer, Deus, é o que eu queria falar. Alivia a violência que assim não dá. Fui igual a muitos, com prazer eu tô contigo. Você agora é meu verdadeiro amigo. Sinto muitos pelos que se forem ainda estão por ir. Malandragem, tá na hora de pensar e agir. Como se fosse uma doença, morte é quem faz. Por aqui na nossa área só nos resta paz. Por aqui na nossa área.